comentário pelos bares, ironia nos olhares, sei que falam de nós dois. O medo me desperta, é madrugada, você dorme sossegada, eu não durmo mais depois. Fico imaginando na cidade quem terá felicidade de me substituir. Sinto um calafrio se imagino outro alguém te possuindo, minha vida me trair. Será que eu sou capaz de ver e suportar sua partida? Será que eu sou tão forte assim pra não morrer na despedida? Só sei que vou dizer te amo a cada dia que amanheça. E vão passar 10 vidas mais antes, amor, que eu te esqueça. Quanta chance eu tive de falar, todo dia te lembrar, quanto eu te queria. Mas a gente nunca sabe bem a joia rara que se tem, se é real ou fantasia. Amor é um canteiro, cuide bem o ano inteiro, é preciso dar valor. Muito carinho, corre o risco de um vizinho vir colher a melhor flor. Será que eu sou capaz de ver e suportar sua partida? Será que eu sou tão forte assim pra não morrer na despedida? Só sei que vou amo a cada dia que amanheça. E vão passar 10 vidas mais antes, amor, que eu te esqueça. Será que eu sou capaz de ver e suportar sua partida? Será que eu sou tão forte assim pra não morrer? Só sei que vou dizer te amo a cada dia que amanheça.